Semana passada, eu estive ausente e o pastor Natinha esteve aqui falando sobre o tema da simplicidade, mas baseando a sua mensagem no Evangelho de Lucas, se eu não estou enganado. Hoje nós vamos retornar ao Eclesiastes, que é o livro base das nossas reflexões este semestre, sobretudo por causa desse título, o Guia da Vida Simples, Lições do Eclesiastes. E o texto que nós vamos ler está no capítulo 5, primeiro verso ao sétimo verso, diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Semana passada, eu estava em Israel. Fui convidado para pregar, acompanhando uma caravana de brasileiros, a grande maioria maringaenses, que excursionou para a Terra Santa e também para Istambul, na Turquia. Foram dias muito interessantes. Experiência muito rica, muito válida. Foi a minha primeira vez em Israel e a segunda vez em Istambul. E todas as vezes que eu penso no que eu vi nessa viagem, nas coisas que eu aprendi, sem dúvida nenhuma foram muitas coisas positivas, muita riqueza, eu não consigo não me deixar tocar, talvez, ou eu não consigo me esquecer do cenário de uma religiosidade confusa, complexa, complicada, e que tem feito mais mal do que bem em vários aspectos. Então, vou dar um exemplo. Estávamos num hotel em Jerusalém e chegou o sábado. Nós não pudemos usar os mesmos espaços de restaurantes para café da manhã, almoço e jantar, porque, segundo as normas da religião, esses espaços precisam ser distintos. Então, tomávamos café da manhã num lugar maravilhoso, mas tínhamos que jantar num lugar apertado, porque o espaço do café da manhã estava vedado em função das cerimônias e dos rituais religiosos. No dia anterior, tudo que estava na cozinha do hotel e também nos restaurantes teve que ser lavado com mangueiras de alta pressão, porque, segundo a religião, não poderia haver nenhum tipo de migalha de pão que pudesse contaminar o ambiente para as refeições que seriam feitas no início das comemorações da Páscoa. Fomos pegar o elevador, e no elevador uma luz estava acesa, com a inscrição Shabá, que é o sábado dos judeus. E aí, perguntando para a pessoa o que significava aquilo, a pessoa nos explicou que o elevador com a luz indicando o Shabá nós deveríamos evitar, porque era um elevador que parava em todos os andares. E por que ele parava em todos os andares? Porque no Shabá a pessoa não pode se dar o trabalho nem de apertar o botão. Então ela entra no elevador que vai parar em todos os andares e espera chegar o andar dela para descer, porque ela não pode apertar o botão. E nós fomos ouvindo essas histórias e todas essas determinações e todas essas questões. E ao mesmo tempo, o cenário todo à volta, Jerusalém é uma cidade tripartida, árabes, palestinos e judeus. E do ponto de vista religioso também é tripartida, porque cristianismo, o islamismo e o judaísmo disputando os mesmos espaços. De repente você tem uma pedra lá que o judaísmo diz: aqui Abraão sacrificou ou ofereceu Isaac. Então essa pedra é nossa. E aqui foi construído o nosso templo, essa pedra é nossa, Monte Moriá. Mas os muçulmanos dizem: aqui Maomé ascendeu ao céu. E essa pedra é nossa, porque aqui o nosso maior profeta foi arrebatado e foi morar com Deus. E o cristianismo diz: não, mas isso é nosso porque Jesus veio aqui. Quando o templo era aqui, ele entrou aqui e foi aqui que ele condenou a religião da época e tal. E aí como são as coisas? Você tem três religiões disputando o mesmo espaço, muito mais do que se aproximarem, elas rivalizam. E você sente o clima de ódio no ar, ódio. Árabes rivalizando com judeus, judeus com palestinos. Fomos visitar Belém, uma cidade palestina hoje, totalmente murada, guarnecida por homens fortemente armados. Nosso ônibus teve que pegar autorização. Dentro, pessoas vivendo em condições deprimentes, os muros todos pintados com mensagens de revolta, de ódio, simbolizando Israel das piores maneiras. Fomos visitar o Muro das Lamentações na sexta-feira. E na sexta-feira é o dia, sexta-feira é o dia dos muçulmanos, é o dia sagrado dos muçulmanos. E aí o nosso guia disse: olha, única coisa é que vamos tomar cuidado e ficar atentos, porque vira e mexe de sexta-feira, os judeus estão aqui embaixo fazendo as suas orações no muro, e lá em cima, porque o domínio para cima do muro é de palestinos, eles se aproximam e começam a jogar pedras. E aí a polícia tem que entrar em ação, e é uma confusão, e é pancadaria para cá, pancadaria para lá. E eu pensando: que jeito bonito de orar, né? E aí eu voltei de lá com uma convicção que eu espero que você entenda isso dito da boca de um pastor, que é o meu caso. Religião é uma desgraça. Pronto, vamos embora, acabou. Religião é uma desgraça. E não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o homem. Ainda hoje eu ouvia um pastor muito querido do meu coração, uma mensagem que um amigo me deu, pastor Glênio Paranaguá, dizendo algo que eu também sempre digo, mas de uma maneira tão gostosa, tão simples, tão rápida, que vale a pena repetir e atribuir a autoria para ele. Religião, o homem tentando se aproximar de Deus por esforço. Evangelho, Deus se aproximando do homem por graça. Muda tudo. espírito religioso, é uma das notas mais tristes da história da humanidade. Guerras chamadas santas, rancor, mágoa, violências. Lá na raiz você encontra aspectos religiosos, histórias religiosas, questões religiosas. Ali em Jerusalém, centro religioso do mundo, eu fiquei pensando que se não fosse a religião, talvez aquele lugar estivesse em paz. E aí, pensando na nossa conversa hoje, o que tudo isso tem a ver com a gente aqui, com esse texto que nós lemos? Nós estamos falando sobre simplicidade no Eclesiastes. E já falamos que o Eclesiastes é um desconstrutor. É alguém que desconstrói a vida tal como nós a concebemos para reconstruí-la de um modo diferente. Sem a maquiagem, sem a fantasia, sem a roupagem, sem as ilusões. Eclesiastes trata de todos os aspectos da vida. E nesse texto, ele chega na questão religiosa. Porque se você quer ser simples, você precisa repensar a questão religiosa. Porque a tese do Eclesiastes é: o modo como você se relaciona com a sua fé vai determinar o modo como você vai se relacionar com as pessoas e com a vida. O modo como você se relaciona com Deus vai determinar o modo como você vai se relacionar com as pessoas e com a vida. E se esse modo for o modo da religião, tudo vai ficar muito complicado. Se esse modo for o modo do relacionamento, então tudo vai ficar mais simples. Se o caminho for o caminho da religião, meu Deus, quanta confusão. Mas se o caminho for o caminho da simplicidade do relacionamento com Deus, quanta simplicidade, quanta solução. Porque a tese do Eclesiastes nesse texto é que o modo como você se relaciona com Deus pode complicar ou facilitar a sua vida. Complicar ou simplificar a sua vida. E eu divido esse texto que nós lemos em quatro verbos que, unidos, ligados, em um círculo vicioso, podem complicar muito a sua vida. Primeiro verbo é o verbo presumir. Presumir. Do substantivo presunção. Da pessoa que presume algo sobre o qual ela não tem nenhum conhecimento e age como se a sua presunção fosse a verdade. Então, o que o texto diz? Quando você for ao santuário de Deus, o exercício da vida de fé, quando você for ao santuário de Deus, cuidado! Primeiro ouça, aprenda, depois ofereça, para não oferecer aquilo que Deus não pediu. Essa é a primeira questão aí do texto. Não presuma que Deus está interessado naquilo que você está oferecendo, porque pode ser que Ele não esteja. O que é uma pessoa presunçosa? Normalmente a gente pensa uma pessoa presunçosa, uma pessoa arrogante. Claro que se trata de uma arrogância, de uma autoconfiança, de uma soberba. Mas basicamente uma pessoa presunçosa é aquela pessoa que presume que as coisas são do jeito que ela pensa que são, mesmo sem saber como elas são. Sabe aquela pessoa que você vai mostrar algo e ela diz assim, ah, já sei o que é. Mas como sabe? Nem te mostrei. Não, eu conheço tudo. Ela é arrogante. Mas a arrogância dela nasce da sensação que ela tem de que ela já sabe como as coisas funcionam, como as coisas são. Todos nós temos amigos assim. Rapaz, fui para Israel. Você já foi? Ah, eu não fui, mas eu sei como é que é lá. Rapaz, conheci uma mulher tão bacana. Ih, rapaz, mulher é tudo igual. Rapaz, comprei um carro, estou tão satisfeito. Que marca é? Marca tal. Ih, carro japonês é tudo igual. Ó, tudo dá problema nessa coisa. Lembra aquelas coisas, né? Câmbio, tudo vai dar. Câmbio desses carros, nenhum presta. Rapaz, estou pensando em ir numa igreja. Ih, esse negócio de igreja, rapaz, pastor, é tudo. Complete a frase? Eu ia falar lindo. Ai, que coisa triste isso. O presunçoso é aquele que antes da experiência já tem as conclusões tiradas. É o presunçoso que é preconceituoso, que antes de conhecer a pessoa já faz já dá um rótulo para ela. O presunçoso é aquela pessoa que, mesmo sem ter participado e experimentado, já se sente no direito de julgar, avaliar, rotular e explicar como as coisas funcionam. E religião é um espaço próprio para presunção. Porque o religioso não pergunta para Deus o que ele quer, oferece para Deus o que ele acha que Deus quer e depois começa a achar que Deus tem obrigação de corresponder àquilo. Vou dar um exemplo. Queria tanto que Deus me arrumasse um emprego. Deus, me arruma um emprego aí, vai. Ó, Deus, vamos fazer assim, ó. Se você me arrumar um emprego, eu juro que eu vou andar daqui até ali de joelho. Pergunta. Por que que Deus ia querer um troço desse? Fazer o que com isso? Ah, então quer dizer que se eu te ajudar, você vai andar de joelho 1 quilômetro? Ah, então eu vou te ajudar, porque se não fosse isso, eu não ia te ajudar, não. Mas você está... O presunçoso é aquele que acha que aquilo que ele... Por exemplo, fui almoçar na casa de uma família. Ser pastor tem alguma vantagem de vez em quando. Uma delas é umas comidas boas. Vai na casa da pessoa, até louça nova põe na mesa. O marido chega e fala assim, coisa vai ser fina aqui hoje, tirou a louça do armário. Aí a mulher fala, ai, para, pastor, não liga não, está falando bobagem, isso aqui é louça que usa todo dia. Ele, todo dia, isso aqui eu não vejo desde o casamento. Ah, para com isso, está falando só por causa do pastor. Aí chega um menininho de 8 anos e fala assim, que pratos são esses? Porque pastor, você não serve qualquer prato, qualquer coisa não, tem que caprichar. Nada de marmitex. Aí veio a senhorinha no final. Pastor, fiquei sabendo que o pastor gosta muito de doce. Fiz um doce para o pastor. Pois, torta de banana. Quem me conhece só um tiquinho assim, sabe que eu prefiro ter um encontro com o diabo do que comer uma banana. Só um pouquinho assim, ó. Ela fez com amor, com muito amor. É que eu sou complicado, eu não consigo corresponder nem amor quando a questão é banana. Mas ela presumiu, porque se me conhecesse, saberia que aquele não era um jeito de tentar me agradar. E quando você quer agradar alguém com algo que você gosta... E por isso imagina que a pessoa tem que gostar. Então fui fazer uma outra visita. Fui pregar, na verdade, na Grande São Paulo. E fiquei hospedado na casa de uma família. Família com 2 filhos. Um de 5 aninhos à época. Gordinho. Sarado. Comia de tudo. Ia fazer aniversário. O pai dele perguntou, filho, o que você quer de aniversário? Ele falou, uma festa num restaurante japonês. 5 anos. Comia de tudo. Gordinho. O de 3 anos, um palito. Comia nada. Aí a família pediu pizzas. Já tínhamos feito culto na igreja, estávamos em casa, pediram pizzas. Aí vieram pizzas de todo sabor, mas para o menino menor, pequenininho, mirradinho, A mãe pediu pizza de mussarela sem nada, sem tomate, sem molho, sem orégano, só a massa e o queijo. O outro gordinho que veio, ele topou. Frango catupiry, quatro queijos, lombo, tudo que veio, ele topou. Ele comeu uns 3 pedaços, 5 aninhos. E o pequenininho, aquele esforço. Come, filho. E o menino punha um pedacinho de nada na boca, ficava mascando aquele troço, parecia chiclete na boca do menino. E aquela pizza foi endurecendo no prato dele, todo mundo já tinha comido e ele não tinha comido nem metade. Depois que o gordinho, sarado, já tinha comido tudo que ele quis, ele começou a prestar atenção no pequeno. Que a mãe tentava, e nada. E o menino, não quero, não quero, e o gordinho ficou olhando. De repente, ele resolveu ajudar. E aí foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi em toda a minha vida. Porque ele não pensou duas vezes, ele foi lá e falou assim, come fulaninho, ó, se você comer tudo, você vai ganhar uma de frango com catupiry. Olha, eu precisei ir no banheiro de tanto que eu ia. Come, fulaninho, ó, se você comer tudo, você vai ganhar uma de frango com catupiry. Aí que o moleque não queria nada mais. Falou, eu não quero isso. Se eu comer isso, eu vou ter que comer outro. Mas o raciocínio do gordinho, sensacional, foi: o que é que me motivaria a cumprir a minha tarefa? Um pedaço de pizza me motivaria. Então, fulaninho, come, que você ganha um de frango catupiry. A presunção é isso, é você achar que o outro gosta daquilo que você gosta, por exemplo. E aí é o marido que dá para a mulher o presente que ele acha que a mulher tinha que querer, e não aquilo com que ela sonha. Mesmo ele podendo comprar o que quiser para ela. Então ela é doida para fazer uma viagem para Porto Rico. Aqui mesmo, pertinho. É o sonho dela. Sei lá, foi criado na roça, você conheceu ela, ela estava lá. Como diz o meu amigo aí, comia com galfo. Mas você acha que ela tinha que querer fazer uma viagem para Roma. E aí ela está esperando no aniversário que você vá com ela para Porto Rico. Mas no aniversário dela, você manda ela para Roma com a mãe dela. Porque você não pode ir porque está trabalhando. Isso é presunção. Presunção é quando a gente acha que já sabe o que é melhor para o outro sem ter ouvido o outro. Sem ter dado atenção para o outro. Se a gente faz isso com Deus, quanto mais com o outro? Porque o religioso faz isso com Deus, ainda mais com o outro. Ele oferece para Deus o que Deus não quer. Então, quando você entrar no santuário de Deus, ouça primeiro, aprenda primeiro, para depois oferecer, porque senão você oferece aquilo que Deus não quer. Primeiro verbo, presumir. Segundo verbo, precipitar. Não seja precipitado, diz o texto. Por que não seja precipitado? Porque o presunçoso, no segundo passo, será precipitado. Ele presumiu e agora ele vai pôr os pés pelas mãos. Vai se antecipar em algo que ele não devia fazer. A gente se precipita quando assume aquilo que nem Deus, nem as pessoas, nem a vida pediram de nós. Eu estou cansado de ver, como pastor, amizades de anos terminarem de forma deprimente e melancólica porque um prometeu para o outro algo que no final ele não pôde cumprir. Sabe aquela coisa de... O que está acontecendo, meu amigo? Ah, estou passando por esse problema. Rapaz, por que você não falou comigo? Eu resolvo para você. Muito cuidado quando você diz eu resolvo para você. Porque se você tem fé, a primeira coisa que você deve fazer é orar pelo seu amigo. E só se Deus te pedir para fazer algo, fazer. corre o risco de você tentar ajudá-lo e atrapalhá-lo. Piorar a situação dele. Criar um constrangimento entre vocês. Não, pode deixar isso comigo. Aí começa aquela coisa. Liga. Amigo, você viu aquilo para mim? Oh. Pronto. Amizade começa a ir para o brejo. É o marido que se antecipa à esposa em casa. A esposa que se antecipa ao marido. Um fica tentando fazer o meio campo da vida do outro. Pôr os pés pelas mãos. Tentar abraçar o mundo. Agenda muito mais cheia e complicada do que a gente é capaz de dar conta. Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada direito. E a religião é um espaço extremamente favorável para as precipitações. O texto diz: cuidado quando você for falar diante de Deus, não seja precipitado em fazer promessas do tipo: Deus, amanhã eu vou fazer isso, Deus, eu tenho certeza que depois de amanhã eu vou fazer isso, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Como aquela senhora que ouviu uma mensagem tão bonita na igreja, e aí na hora do desafio do pastor foi lá na frente e fez um voto: a partir de amanhã eu vou orar todos os dias às 6 horas da manhã e vou orar até às 7:30 e vou fazer isso todos os dias por 100 dias. E aí a amiga perguntou: mas que horas você acorda normalmente? Ah, acordo às 8:30. E quanto tempo você ora por dia? Não, eu quase não consigo orar. Não acha que fez um voto muito complicado, não? Não era melhor começar aos poucos? Sabe quando você vai na academia? Gordinho. Eu já fiz isso, eu falo isso com toda autoridade porque eu sou o campeão disso. Vai na academia. O médico já deu bronca pela enésima vez. Aí você chega lá e fala: eu preciso fazer exercício. É, como é que você quer fazer? Ah, eu quero fazer umas 4 vezes por semana. Ah, já pratica atividade física? Não. Só garfo, né? Faço nada. 4 vezes por semana. Ó, é assim, 4 vezes por semana custa X. Mas se você pagar um ano... fica metade do X. Aí você olha e diz assim: faz para um ano. Então, tem que dar 12 cheques. Está aqui 12 cheques. Um mês, nem o endereço da academia você lembra. Eu já fiz isso. Eu já paguei a academia 3 anos que eu não usei. Às vezes tem que começar devagar. Às vezes tem que começar aos poucos. O sujeito quer reconquistar a esposa com quem ele vem mal há 10 anos, num dia, não vai rolar, irmão. Quer ganhar a confiança da filha com quem não conversa desde que ela tinha 12 anos, em uma conversa de 15 minutos, não vai rolar, irmão. O precipitado é aquele que acha que em 5 minutos ele resolve o problema da vida toda. O precipitado é aquele que age sem pensar. O precipitado se complica, porque quando ele vê, ele já se empenhou em algo que é maior do que ele. Então, seja quieto, não abra a boca com rapidez, fale pouco, diz o texto. Das muitas ocupações vêm os sonhos, do muito falar vêm as promessas vãs. Ore mais, reflita mais, ouça mais conselhos. Não põe os pés pelas mãos. Presunçoso acha que sabe tudo. Se precipita tomando decisões que são maiores do que o que ele pode arcar. Terceiro verbo. Terceiro verbo é o verbo procrastinar. Presumir. Precipitar. Procrastinar. Porque todo precipitado acaba procrastinando. Ele assumiu um compromisso maior do que o que ele é capaz de arcar, então agora vai enrolar com isso quanto ele puder. Quando você fizer um voto, diz o texto, cumpra-o sem demora. Cumpra-o sem demora. Porque procrastinar é uma alternativa, é um recurso do precipitado, que é precipitado porque é presunçoso. Ele presumiu, se precipitou e agora está tentando fazer de tal modo que os outros esqueçam. Conta comigo, hein? Conta comigo. Ô, rapaz, vou precisar mesmo. Ah, então, eu estou meio ocupado, mas ó, a gente fala amanhã, hein? Rapaz, se você estiver precisando de... Ó, sou um amigo há quantos anos? Você não fica passando apuro aí por causa de questão financeira. Fala comigo. Ah, então tá, eu estou precisando mesmo. Faz o seguinte, liga lá no meu escritório. Quando? Entre segunda e sexta. Que hora? Varia, porque às vezes eu vou de manhã, às vezes eu vou de tarde, mas liga lá. Tá bom. Liga um dia, não tá. Liga outro, não tá. Liga outro, não tá. Aí consegue falar finalmente no celular. Sabe aquele amigo que você liga no celular, ele não atende, você liga do seu celular, ele não atende, aí você fala para a esposa, me dá seu celular aqui, liga, ele atende. Então, rapaz, sou eu, lembra que você ficou de... Ou então, ó, eu estou numa correria, eu estou saindo de viagem depois de amanhã e estou aí na correria, mas quando eu voltar, a gente fala, quando você vai voltar? Bom, hoje é dia 16 de abril, ah, lá para o dia 31 de julho eu já devo estar tranquilo. Mas, rapaz, eu tenho pressa naquilo... Foi você que falou. Foi você que falou. Você falou para o seu filho que você ia jogar bola com ele sábado. Você que falou. Ele não falou nada. Ele nem conta mais com isso. Mas você falou. Aí vai chegar sábado, você acorda tarde. Ou sai para comprar um negócio, não volta. E o menino lá de chuteira. Meião puxado até o joelho. Shortinho. Camisa do Corinthians. Entendeu? O menino vai ser craque. Só esperando você chegar. Aí você não chega. Aí encontrou um amigo na rua, ficou conversando. Foi você que falou. Mas falou sem pensar. Falou para o menino criar uma expectativa ali na hora, achou que ele fosse esquecer. Aí ele vai ficar das 8 da manhã ao meio-dia esperando você chegar para jogar bola com ele e você não vai chegar. Vai procrastinar, vai jogar para frente esse negócio. Aí vai chegar tarde, vai falar assim, ô filhão, hoje não deu para o papai, mas ó, sábado que vem, hein? Isso está criando uma ferida no coração do seu filho, ele não acredita mais na sua palavra. É a sua esposa que você diz, bem, sexta-feira é o nosso dia. Não, ó, eu estou trabalhando para caramba essa semana, 3 períodos, mas sexta-feira é só nós dois, tá? Aí chega sexta-feira, ela está lá, fez escova. Comprou uma roupa legal, íntima. Comprou um perfume para você. Aí você chega no meio da tarde e diz, bem, ó, arruma tudo aí que hoje à noite o João e a Margarida vão em casa. Mas bem, ah, encontrei ele aqui, mas ó, aquilo lá que a gente combinou, depois a gente faz. Rapaz, essa mulher está morrendo por dentro. Porque todo procrastinador sinaliza que o outro está em segundo plano. Terceiro, quarto, quinto. Se o sujeito é procrastinador diante de Deus, imagina diante dos outros. Se ele diz para Deus, amanhã eu vou ser um homem melhor e não muda. Se ele diz para Deus, amanhã eu vou orar mais e não ora. Se ele diz para Deus, agora eu vou ler a Bíblia esse ano e não lê. Quanto mais com a própria família, com os amigos, com as pessoas, com a vida. E vai complicando. Que vai perdendo a credibilidade. E aí entra o quarto verbo, que é o verbo provocar. Porque o presunçoso que se precipita e depois tem que procrastinar, acaba provocando todo mundo ao extremo da irritação. O texto diz, não irrite Deus. Não irrite Deus. Por quê? Porque o procrastinador... No processo da procrastinação, tem que ficar dando o quê? Desculpas. E não existe nada mais irritante do que uma pessoa cheia de desculpas. Rapaz, por que você não foi? Ah, o cachorro comeu minha tarefa. Rapaz, por que você não foi? Ah, o carro quebrou no caminho. Rapaz, por que você não foi? Ah, minha mãe chegou de repente. Rapaz, por que você não foi? Ah, minha avó faleceu. Rapaz, por que você não foi? Ah, minha outra avó faleceu. Rapaz, você não foi? Ah, minha outra avó faleceu, mas eu já tenho 3 vó morta. Aí tem uma hora que a gente diz assim, eu não quero mais ouvir desculpa. Chega, né? Porque assim, tudo bem, sua avó morreu mesmo. Tudo bem, sua mãe chegou de repente mesmo. Tudo bem, furou o pneu do carro mesmo. Tudo bem, o cachorro comeu a tarefa mesmo. Mas somadas todas essas histórias, fica uma sensação de que alguma coisa aí não está certa. Porque eu vou dizer uma coisa para mim e para você, porque eu também sou do tipo defensivo que tem justificativa para tudo. Por mais que a nossa justificativa cole para nós, é possível que ela não cole para quem a gente ama. Eu acho que todo mundo tem que entender que aconteceu algo comigo que me impediu, mas é possível que os outros não entendam. Talvez melhor do que dar desculpas seja pedir perdão. E talvez melhor do que ter que pedir perdão toda vez é corrigir o processo para não entrar no ciclo vicioso. Começa lá atrás, não seja presunçoso. Não ache que as coisas são do jeito que você pensa que elas são, porque elas podem não ser. Não se precipite, fale menos, prometa menos, diga menos, se apresente menos, se propagandeie menos, seja mais humilde, ouça mais, espere. Mas também não seja procrastinador, não espere a exaustão, não fique jogando para frente, não empurre com a barriga. Se você se comprometeu, vai lá e faça. Ah, mas eu não queria, mas agora vai lá e faça. Salmo 15 diz assim, o justo é aquele que jura com dano próprio, mas não muda o juramento que fez. O justo é aquele que jura com dano próprio, mas não muda o juramento que fez. Olha, eu prometi para você algo que agora vai me prejudicar, mas eu vou cumprir porque eu prometi. A decisão é do outro, me liberar ou não desse compromisso que eu assumi. Mas se ele não me liberar, eu estou na minha obrigação de cumprir. Porque eu prometi. E todos nós sabemos que vivemos numa geração que não honra a palavra. Então, está cada vez mais complicado. Se eu não presumir, não precipitar e não procrastinar, eu também não vou provocar. Porque ninguém fica irritado com gente sincera, transparente e autêntica, que se diz sim, é sim, e se diz não, é não. Jesus disse isso. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso é do diabo. Porque sim tem que equivaler a sim, e não tem que equivaler a não. Não pode ser não que pode ser sim, e sim que de repente é não. Isso é muito complicado. Vida simples é aquela vida em que sim é sim e não é não. Olha, eu não posso. Eu não posso. Rapaz, você não pode me emprestar um dinheiro? Não, eu não posso. Pô, mas a gente é amigo tantos anos. Então, eu não posso. Agora, eu posso orar sobre isso. Você está precisando com muita urgência? Ah, estou precisando para ontem. Para ontem, você tinha que ter me ligado ontem. Hoje, eu preciso pensar nisso que você está me propondo. Me dê até daqui a pouco, eu vou conversar com a minha esposa. Por exemplo, eu tomei uma decisão. O pessoal fala, casa que esposa manda é duro. É duro mesmo. Mas é verdade. Não tomar decisões sem conversar com a minha esposa. Por quê? Porque isso me dá tempo, pelo menos... Irmão, calma lá, isso que você está me pedindo não está na minha... Eu preciso conversar lá em casa, porque eu sou uma parceria, eu tenho uma pessoa que divide a batalha diária comigo, preciso pelo menos conversar com ela. Ah, mas eu sou solteiro ou separado, não devo satisfação para ninguém, eu preciso pelo menos orar sobre isso então. Porque senão eu vou dizer para você que eu posso uma coisa que eu não posso, aí eu digo para você, liga depois, você vai ligar depois, eu desliguei meu celular. Isso complica a vida. Complica a vida ter que desligar o celular porque não pode atender alguém. Vida simples é poder ter o celular ligado. Complica a vida não poder passar no caminho porque talvez o fulano esteja lá. Vida simples é poder pegar o caminho que quiser. Complica a vida entrar pelo caminho religioso, onde até com Deus a gente trata errado. Religião é uma tragédia, porque religião presume que Deus é do jeito que eu acho que ele tem que ser. Religião é uma tragédia, porque eu me precipito fazendo coisas que Deus não pediu de mim. Religião é uma tragédia porque eu procrastino decisões de mudança que eu já devia ter tomado faz tempo. Religião é uma tragédia porque eu mais provoco Deus do que eu agrado. Mas quando eu conheço Deus, a minha vida fica simples e o relacionamento com as pessoas fica simples. Porque quem conhece Deus, conhece a graça. E quem conhece a graça, simplifica tudo. Se eu puder, graças a Deus. Se eu não puder, graças a Deus, porque Deus pode. Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Obrigado, Pai, por esse momento de reflexão. O texto é tão claro e condena esse espírito religioso que presume, se precipita, procrastina e provoca. E se a religião é assim, quanto mais os relacionamentos interpessoais. Quem não consegue se relacionar bem com Deus, não vai conseguir se relacionar bem com o seu próximo. Ensina-nos a nos relacionarmos bem contigo, Pai. Não no caminho religioso, mas no caminho do Evangelho, da graça, do amor. Jesus Cristo, que não esperou que presumíssemos como Deus é, mas veio revelar como Deus é. Que não nos permite a precipitação, mas nos pede para esperar a vinda do Espírito, porque o Espírito nos levará a passos seguros. Que não permite que procrastinemos, porque nos chama para decisão hoje e nos ajuda a tomarmos decisões corajosas e firmes. E em Jesus nós não somos provocadores de Deus, porque somos aceitos na presença de Deus pelo amor, pela graça, por meio da fé. Eu não sei, Pai, quais são as convicções dos meus irmãos que aqui estão. O que eu te peço é que eles não entrem no caminho da religião, que separa povos, sacraliza lugares e ritos e cerimônias vazias, e mais complica a vida do que facilita. Que meus irmãos sejam livres da religião e sejam abertos para a fé bíblica, para a fé que Jesus nos ensinou. Ele que foi expulso dos ambientes religiosos. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Bom descanso. Tchau.